Crystal, sem sua vez. Gente, fala os 3,5 do Piranzi Taxi Eco, prossiga taxi Alfa Kilo, até parte 3, posição 3 no meu. Eco, Alfa Kilo, parte 3, posição 3 no meu, azul, 5,97. Chalene 074, pouso autorizado, menos 0 graus, 0,4 anos, pista no 0. Autorizado, pista no 0, na 074. Gente, agora de coordenação, então, o voo no 170. Acho que foi. Quarta número 2, número 224. Autorizado, autoriza o feedback, não fez 6? Afirma, autorizado, sala 39 e ele vai liberar no fax. Hoje, zona pro passaredo 2224. Seja 2500, hoje 0,5, pois a via lenta está estabilizada. 2000, a estabilidade vai retomar chamada com 16 passaredo. Esse se enquadra? É a 2, a 1170 para o feedback. Autorizado isso para o pushback no 06, aguardo no cópia. Gente. CNM 074, segue via Alfa, mantém a cidade de Juliette na minha escuta. Pode repetir, né, 074. Filmo, segue via Alfa, reporte antes da Juliette na minha escuta. Boa tarde. 098, gente, bravo, autorização na calça. Aguardo. Qual o nome do CTR copia? Qual o nome do CTR copia? Qual o copia? CTR Campina Grande, via Mato do Plano, pouso 1-0. Nível 390, decola da 1-0, faz a decolagem com a esquerda, perfeito, sai da PUCA, transição, de ponto. Acena 5445, controle 0018. Ok, autorizado, conforme 390, via rota de voo, a PUCA, Zipara, do 10, 5445, transponde, 20, Eu estou com controle de saída. Qual é o teu post táxi? Xenema 224 Cupê. Xenema 224. Autorizada Aracaju, nível 190, via UISC 33. Decola pista 1-0, fazer decolagem curva à esquerda. Curso de saída Conde. Aceno transponde 0240, controle no 20 decimal 8. Coloca a faixa pronto para o chiveque de acionamento, portão 03. Ok, mantém a posição, remota 1-3 da prevista. Passaria do 2224, fui ali. Passaria do 2224, fui 1895. Salvador, muito boa noite, Passaredo, 2224. Passaredo 2224, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Positivo, Passaredo. Gente, o número 70. Táxi autorizado via pátio índio, ponto de parachame pronto, ajuste no 016. Pátio índio, na 016, semana pronta. Xenema 074, após o tráfego da Gol inicial, táxi ponto de espera, vigilante, remota 3. Aguardando, vai. Passaria 2224, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, 150 graus, 04 nós. Pouso autorizado, ciente das condições, Passaredo. 1098, cópia. Cópia. Autorizado Serra Brava, Serra Golfe, via pouso 10, nível 370. Decola pista 10, faz a decolagem com a esquerda. Perfil de saída PUCA, transição de pá. Aciona o código 5447, controle 120, decimal 8. Autoridade São Gonçalo, Outer Bolo 10, 370, Pulpa de Paz, a 10 para a esquerda, 5447, a 208, ponto de Bolo 10, 9. Conecta e bate para o puxo. Sou eu, boa noite, Bolo no 354, informação é a Bravo, teria autorização nossa da Praia Caju? Afirma, já pode não se chama, aguarde um minutinho. Desculpa, obrigado. Oi, boa noite, Bona 334, Nacional. 7 Bona 334, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 na linha. Chamada aguarda. Bola 092, autoridade iniciando 2, sem táxi. Táxi, 09. Táxi, 092, essa modificação do seu chegada à bomba de 1 para o nível de voo 070. Acelerador 224, nacional 48, libera direita, via taxa em eco, mantendo escuta, alfa quilo, pátio 3, posição 4 Romeu. Direita, alfa, eco, alfa quilo, pátio 3, vai na sua escuta, acelerador 224. Foi autorizado pistola 0 no 400049. Valeu, reforço, reforço. 06, autorizado, reserva, vai aportar e autorizado 398. Oi, para nós, 72, espera no risco 050 e revisa para 2309. 050, 2309, boa noite, 72. Boa, 970, pronto, no 4-0. Privado Nero, mantém o gol no 7-0. Amém. Bola 334, no solo 50, liberou o Jetex e Eco, mantendo escuta, taxa autorizado via Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 1 no Romeu. Alfa, seu pátio 3, posição 1 no Romeu. Perfeito. Bruno 092 para o táxi, 79 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Marcelo. 6, Bruno 098, táxi direito e via Taxi Índio, enquanto te espera reporte pronto, ajuste no 0 no meio. Bona 0 no meio, já está o pronto, Bona 0 na vez. Estou recebendo na 2-4. Prossiga. Procurei para o flashback, acionamento. Fazendo aqui, pessoal, assim que o banco da autorizado no Channel 3. Chame o táxi. Na coisa na A, tem que não vou liderar para iniciar o chamado na 204. Gol 970, decolagem autorizada, 1950 graus, 059. Vai iniciar a decolagem, gol 970. Fala 090, faz companhia, ele mantém. Ali vai ter a fala 090. Fala 1098 decolada 56, chama o controle Salvador 120 destino 8. Afirmativo, Sérgio. Telefone 1-18-95. 1895, ó. 17062. Recalde o Sérgio, utilizado para o ELF, posso estabilizar. 2 mil testes, depois será estabilizado com a Sérgio. Torre, boa noite, chegou no 972. Boa noite, 972, estou em Salvador, continue a aproximação, aguarde o pistoleiro. Guardando o pistoleiro, confirmando 1-0-2-5. Confirme. Com ajuste 1-0-2-5. Agora sim, 1-0-2-5. Ciência guardada, pistoleiro. 133-98 no sol 58, libero o ataque de foco, mantém a minha escuta, táxi autorizado via Alfa. Juliette, portão 1-1. Alfa, Juliette, 1-1-1. 1-2-2-8-8-8. Jado, 1-5-0-0-4-1. Livre Pouso, Guaraná, 7-2. 2-1-3-5-4 para o táxi, alterna Maceió, 2:10, 1-4-0, bota. Copiado. 1-3-4, táxi à direita, via Índia, ponto de espera, reporte pronto. Número 2. Reporte será e portará 1. 3-5-4. 2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5, gol 1-1-7-0. 1-1-7-0, 2-6-8-5, alterna 2-5-5, cuidado, bom dia. Bom dia. Compreendeu, autorizado. Desculpe, livre da restrição de altitude em Itá? Sim. Ok, livre da restrição em Itá? Vai prosseguir para 2000, reportará estabilizado. Estabilizado na ILS ou 4062. Azul 4062, torre 1-1-8-5. 1-8-9-5, boa. Gol 1972, no sala 01, para a direita, Vita que foi forte, não tem risco, taxa autorizado via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 2 Lima. Alfa, Kilo, 2 Lima, 972. Cidade Leste, feita, 1-0. Oxalama 224, vento no 40049, decolagem autorizada. Decolagem, Azul 4062, tráfego de avistar, continua aproximação, acordando pista livre, o lixo no 095. Guardando pista livre, 4062. Tá pronto, ponto 0, 1-3-4. Ok, no 3-4, gente, mantém a posição. Azul 4062, ponto autorizado, pista na 0, vento no 30, grau 049. Autorizado, pouso na 0, 4062 da Azul. Oceanário 224, decolada 03, sem o controle, 20298, bom voo. 208, 6204, obrigado, boa noite. Lama 224, contato Rádio Colácio, para o 90, vista do ponte. Na curva, pode olhar e manter no 3-4. Sim, irmão, no 3-4. Muito obrigado, pode olhar e manter então. No solo 05, libera a próxima, taxa direita, via taxa e Fox, mantém a escuta, Alfa Juliette, portão 1. Vai liberar a direita, Fox, Alfa Juliette, portão 1, a sua escuta, 4062. Bola 3-4, vento no 40 grau 049, do colégio privado. Livro de colagem no 354. Bom dia, Salvador. Vamos 2-2-2, quanto faz tempo? Bom dia. Voo 1-2-2-2. Continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste na 0-1-5. Certo, manda manter a aproximação. Vamos lá, 3-4, do outro lado 07, chama o controle, 1-2-0, destino 8. 2-0-8, obrigado, boa noite. Na sala 09, doutor Hugo Texas Fox, mantendo escuta, Alfa Juliette, por seu meia dúvida. Paciente, Alfa Juliette, mantendo a escuta, bom, 1-2, Juliette. Okay, thanks. 7 agora. transformador eu passaria 2222. Autorização para a da conquista, tanto que a gente dá informação branco. Gente, passaria 2228, aguarde copo. Só escuta para copo, obrigado, 2228. 0028, copia. Próxima Fonte 2228. Até o lugar da Conquista, via rota do plano de voo, nível 180. Decolagem pistão 0, após a decolagem curva à direita, proceito de saída por 1, transição a left. Aciona o código 5455, controle 120, decimal 8. Entrada Conquista, acompanha a rota do plano. Ligou em CDA, decola na pista 1-0, curva direita, saída Arbor 1, função elétrica. Transponda 5455 e o controle 120, decimal 8, portaria 2228. Ok, somente confirmando o nível 180, ok? 180. Pista correta, então de pushback com 1. Funcionamento, portaria 2228. Juliana, a senhora deixa o console, seria chegada a bom para 4.3, o ajuste do avanço. Prosseguindo. A informação da saída Arbor 1, que a aeronave não comprou a gente, você fez? Não, cumpre a superior, confere. Afirmativo, superior. Ok, então cumpre a instrução inferior da casa. Tá sim, você vai cumprir a instrução inferior, portaria 2228. Do Salvador, boa noite, ao 9300 para a cópia, assim, de Falsa Brava. Esse é o 9300, boa noite, cópia. Autorizado, Antônio Chotel, na posição 11 para a 14.